Ela pula caixão. Tô com tudo do lado, então pula no bloco. Se eu tô no palha e cabeça, ela pula caixão. Tô com tudo do lado, então pula no bloco. Tô com a minha glá. Você não tenta pôr cara na squad. Bicho mais linda, chamou de major. Mas nem ligo pra subir os no spa. Beijo na régua, cabelo no jato. Tô de Honda, não de Mitsubishi. Meto o dedo mesmo nessa beat. Ela viu minha tatu, era Kanji. Você viu minha blusa, marca L. Zé puxado tipo Jack Chan. Porta-luva, bala na minha Benz. Vê se não se mete com a minha gang. Fica em dúvida que o Mike brilha. Cê é meu dente, mano, ou se seu match, hein? Tô no estúdio, mano, e tô com o Túlio. Menos sem vazar, os amigos tá na lente. Yeah, se eu tô armado na rua, ela pula no bloco. Se eu tô armado na rua, ela pula com a choque. Pula com a choque, pula com a pussy, tamo na block. Copta rosa, botei pro colim. 4-2, tô vendo melhor. Fuma no planaço do resort. Whisky no copo, mandei outro car. Olha o PayPal, me deixa no far. Escorre esse drip no jato de ar. Essa vilão combina com force. Troco de pista na porra do Porsche. Manda essas rimas em código mor. Todos os mano cantando de cor. No double cup, joga mais licor. Pronta mais lean, ele muda de cor. Bitch do spike, nós pula no drop. Sou muito bom, tô longe do flop. Como esse branco vê preto fazendo dinheiro, tendo o mesmo carro que o seu pai. Ouve sua irmã me mambando gemendo. Deve ser foda, te entendo, papai. Daqui pra frente eu vou fazer mais. Se duvidar, eu nem saio daqui. Compro sua casa e te levo junto. Mas só pra te botar pra tampa pra mim. Eu já servi hoje, eu mando em tudo. Se eu uso ouro é porque eu comprei. Eu sei que quando cê vê tudo isso, cês falam que é falso, então eu roubei. Cê não vai tentar dar de Superman. Vários cartões, cada um com um nome. Conheço os loucos que pula a mansão, que leva tudo até seu telefone. Se eu tô no baile, eu só ando armado, que nunca se sabe quem quer me pegar. Se for tentar, é só vir com a verdade. Que se for errado, nós vai te rasgar. Fumo maconha olhando pro mar, enquanto ela me mama gostoso. Não teve uma que sento no parque depois de um dia que senta de novo. Bitch, eu mudei, o Fidelis é outro, mas continuo na vida bandida. Eu já te quis, mas hoje eu tô nojento, que eu tava em Angra pegando a Anitta. Cê quer dar golpe em quem é golpista? Sou vagabundo criado na pista. Tenta peitar pra cê ver que nós faz. Se eu não pegar agora, fica na minha lista. Ela pula caixão. Tô com tudo do lado, então pula no bloco. Se eu tô no palha e cabeça, ela pula caixão.